Poitras. Controle Salvador, boa noite, na 3600, para marcar um ponto trote. Boa noite, 3600, via chegada Mari, desce até o 050. Via Mari para o 050, na 3600. Estabilizado, está 3178. Completa final, chama a torre 118-95, 3178. 118-95, está 3178. Ó, vou fazer um desvio aqui, tá? Chama Recife. 1251, alterno 3395. É. Tá bom, obrigado. Conhece a entrada da 4 Romeu e 5 Romeu. Desviando a informação, Ricardo. Um abraço. Torre Salvador, tá 3178, passando o símbolo abaixo ali gravado. Autorizou 78, se a gente mantém a aproximação com a autorização de pouso. Agora a autorização de pouso, tá 3178. Reporta para infra-aero que tem muito detrito aqui no pátio de carga, viu? Não é só a garrafa, não. É, isso será passado em infra-aero. Obrigado. Olá, do chão. Ok. Tá 3178, vento 150 graus, 10 mais, autorizado pouso, bicho 10 mais. Livre pouso, bicho 10, tá 3178. Azul 4107, via chegada Mari, desce até o 060. Chegada Mari para o 060, azul 4107. Sideral 9973, mantém a posição. Ok. Só 3305, autorizado, né? Mantém o 0. Arrimo até o 0, tá? 3305. Abraço, Ellen. Tá 3178, sola 46, táxi direita, chama 219, chama. Direita, chama. Zero. Para 370, pode voar, Aracaju. Guarda a coordenação com o centro Recife, 9022. Muito obrigado pelo trabalho. Fala 34. Aguarde mais um instante para iniciar o pulso no 02. Vou ingressar agora na nave da companhia, que vai parquear no 04, após o parqueamento da mesma. Já está autorizado. Ok, vai aguardar então companhia no 4 após o mesmo autorizado na hora 3. Voo 868, autorizado ingresso via Juliette, portão 04. Via Juliette para o 4, 868. Solo Salvador, 3178, táxi via Eco. Então 3178, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, tá 3178. Salvador ground, America 230. America 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 10. Maintain position, America 230. Maintain position. Boa noite, sobe 330, via saída Fuca, 330. 330, Fuca, San 3305. Gol 9082, chama agora Recife, no 2685, alterno 2545, 9082. Gol 9082, controle. 9082, vai chamar Recife, 685, 2545, obrigado, até mais. É. 3600, completa via, chegada para 2000 pés, autorizado LS, reajuste no 021. 021, 2000 pés, completa via, autorizado LS, 3600. Controle, eu chamei a 622, quanto está ideal de descida para Aracaju? Estamos agora Aracaju, no 20, decimal 3, serviço a dar encerrado. 190-6224. 07, boa noite. Boa noite. Geral está autorizado, alinhar e manter pista no zero, vai aguardar afastamento do azul que decola à sua frente. Nossa. Azul 2774 decola aos 5-1, chama o controle no 20-8. 20-8, obrigado, boa noite, bom trabalho, azul 2774. Salvador, cordial, boa noite, azul 2774, passa agora 1000 pés no perfil da saída coral. 774 sobe 160 no 60 via saída coral vigilância. Saída coral via vigilância, azul 2774, 160 sobe. 1245, alternando São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante, autonomia e POB novamente. 12:45 com 136 a bordo. Livre táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da pistola zero, transferência, voo no 134. Índia, Alfa, ponto de espera, transfere, 1134. Na 3178 já estacionou no 06? Negativo, modo de sinalizador já está pegando. Gente. Voo 9335, pronto, estacionamento posto, portão 08. Afirmativo, já solicitou. Autorizado, chama o plano pro táxi. Autorizado, voo 935. Controle 3305, poderia voar a Caju? Sim, para o controle. Altan 3305, poderia voar a Caju? Negativo, mantenha via saída 3305. Negativo, mantenha. Sideral 9973, autorizado a decolar, pista 1 0, vento 150 graus, 1 0 9. 9973, autorizado a decolar, obrigado. Azul 4107, desce para 2010, ajuste do altímetro 1021, autorizado ERS, reduz velocidade para 1809. Descendo para 2000, reduzindo para 180, azul 4107. Mantive autorizado ERS. 22, autorizado início de reboque, chame para quando tiver início para frente, reboque para frente. Tá ok, informarei quando tiver iniciando o reboque pra frente. Na 9973, decola 55, chama o controle 1-20-18. 208, obrigado, boa noite. Com 3 horas e 6 minutos, pronto para o táxi. Decolado, cruza 1700. Gente, livre táxi via IG Alfa, ponto de espera 90, transferência. Voo 9335. Livre táxi. Inicial, ponto espera de 895, voo 935. 360 via saída Árvore. Chama agora Recife, frequências 12685, alterno 1245, 3305. Gente, 3305, boa noite. Boa noite. Gol 1134, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 8 9. Decolagem autorizada 90, gol 1134. Localizador pista vista, 3600. Francis 600, Torre 1, no 1-1-3-4, decola 5-7, chama o controle 1-2-0-8. 3-0-8, gol 1-1-3-4, boa noite, contra o bar. 0-1-3-4, gol 1-1-3-4, boa noite. 1-1-3-4, contra a parada na decolagem, suba via para níveis de voo 3-5-0, via saída Puca. Via saída Puca, 3-5-0, gol 1-1-3-4. Salvador, boa noite, 3600 da TAM e Sano. Salvador, Portugal, Tango Oscar Lima. Tango Oscar Lima, adiante. É, pronto para fazer o reboque pra frente. Autorizado, iniciar o reboque pra frente até o parte 3. Portugal, Tango Oscar Lima. Ok, gente. Azul 27, azul 3, acione identificação, voe na proa de Alagoinha para a chegada bom, sem aposta mundial de descida. Chegada bom, voa da Alagoinha ou azul 27, não seja para a chegada. Star 9973, Ruína Proa de Elefa. 9973, Proa de Elefa, grato. Azul 4107, autorizado DBS, informação localizador. Portaremos no lampo Azul 4107. Sou localizador 4107. Azul 4107, torre 198, decimal 95. 895, bom trabalho, boa noite. Muito boa noite, Azul 4107. Azul 4107, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Guarda. Ané 6212, prossiga. Entre novamente na frequência 251, no caso negativo, no 36 decimal 95, caso negativo é 1288, o Sané 6212. Solo ao 00, 0200, táxi direita, chama 219 solo. O voo no 134 pode voar a proa de Aracaju para essa formação? Voo no 134, livre de desvios, repasse quando possível para o Ajamo. É, não, é que as formações estão após o Jamo, o 134. Voo no 134, iremos coordenar com o centro, aguarde. Azul 4107, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 129. Autorizado pouso Azul 54107. Será 9973, chame centro Recife, na frequência 128, decimal 8. Recife 1288, sideral 9973. Pode para ingresso, mantenha a posição antes da taxiway Juliette. Uno 1134, autorizado voar na proa de Aracaju. Aracaju, voo 1134. Uno 1134, chama centro Recife em 126.85. 126.85, 1134. 150 graus, 129. Doutor Salvador, boa noite, passarela 2224. Passarela 2224, acione identificação, vou na proa de TAP e reposto no ideal de descida. Já no ideal de descida, na proa de TAP, passarela 2224. 5, autorizada, né, mantendo zero. Autorizado, né? Manter pista no 0-1-9-3-3-5. 07, solo aos 05, chamo 219, solo. 219, boa noite. Voo 93, 35, autorizado decolar, pistão 0, vento no 50 graus, 109. Teve decolada, pistão 0, voo 93, 35. Na 0, vai a my arrival, confirme a escrita de speed. Rule 6908 for sequence reduced speed 250 knots. Passaria do 2224 vai na proa de Duna. Proa de Duna 2224. Muito obrigado. Voo 9335, decola 06, chama o controle 2018. 0018, vai, chama. Controle Salvador 9335. Voo 9335, contratada na decolagem, submantém a nível de voo 360 via saída da EL. Via da EL 360, 9335. Azul 6908, 102 flat level 060. Boa noite, 62, 12, 15, 18, 180, 170. Anem 6212, acione identificação, desça nível de voo 070 via chegada Mari. Identifico 070 para via chegada Mari, 6212. Lá na sua escuta, boa noite. Boa noite. Azul 2774, serviço radar terminado, 53 milhas, no setor sudeste de Salvador, chame agora o controle Ilhéus na frequência 120.1. 120.1, Azul 2774, muito obrigado, tenha uma boa noite, bom trabalho. E essa informação é sobre transporte de órgãos, não é isso? É, o senhor está me informando agora, a torre não sabia, não foi nos passados. Se tivesse sido passado, ou se nós soubéssemos com antecedência, claro que teria sido coordenado. Né, 6212, vou indo para o de TAP. Só de TAP, 6212. Faria do 2224, desça para 3.000 pés, ajustado 1021. 3.000, 1021, 2224. Azul 6908 de Centenil, 4006 QNH 1021. Baixaner 6212, desça para nível de voo 050. Patrulha de Salvador, boa na 098, boa. 1098, acione identificação, autorizado descida nível de voo 060, via chegada Mari na proa de Pavog. Corrigindo, na proa de Mari, o Gol 1098. Ah, agora sim, 098, desce aí pro 160, proa de Mari, do 098. 1098, confirma sua velocidade indicada. 249. Tente, mantenha para sequenciamento. Tente. Voo 9335, chame Recife, na frequência 1251. Voo 251, vai chamar o 9335. Passaria 2224, desça 2000 pés, autorizado sinal do LF, que foi reposto no localizador. Portaremos. Para descer do Azul 27, mas... Azul 27, no 3, desça nível de voo 070. 070, 27. Seguir não, 60, voa no 098. 1098, desça nível de voo 060, na proa de Mari. 060, Mari, 090. Azul 6908, Veteran Force Pacing, mantém heading 030, your limit is localized course. Roger, Vector, now heading 010, the limit is localized course, Azul 6908. Center 6212, confirme velocidade? Entendi. Controle, boa noite, 3152, informação, copy. 3152, oscar identificação, desce inicialmente nível de voo 080, apoio de Mari para chegar na Mari, confirme sua velocidade indicada. 2509, no momento, descendo para o 080, apoio de Mari, 3 ou 3. Necessita alguma redução? Ainda negativo, então 3152. Roger, descendo em 3,000, azul 6902, reautorizado descida 4000 pés, ajustado 10021. Para 4000, azul 2703, reautorizado descida nível de voo 050. 050273. Ground, American 230. American 230, Salvador Ground. Yes, we'd like to park, we're parked at apron 3, we'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 10. Okay, you are cleared, call me parked. Okay, cleared to gate 10, advise when parked to gate, American 230. Okay, you are cleared. LS X-ray, acordo back establish, azul 6902. Vai na proa de Duna. Só de Duna, 6227, até quanto? Exceto, 3000 pés. 3000 na proa de Duna, 6227. Realizador 2224. Passarelo 2224, sou agora em 198, decimal 95. Noite 95, uma boa noite. Passarelo 2224, 3 milhas do externo. Passarelo 2224, vento 150 graus, 10 nós, está autorizado o pouso, Mistro Zero. Primeiro pouso, passarelo. Azul 6908. Roger. Tanner 6212, reduza para 2009. 2009, 6212. Azul 2703, confirma sua velocidade indicada. 80. 210, confirma. 180, 2743. Piado 1809. Gol 1098, redução para 2209. 220, 2098. Tram 3152, reduza 2209. 2209, reduzindo 3152. Gol 1098, desça nível de voo 050. 050. Tram 3152, reautorizado descida para nível de voo 060. 060, 3152. Azul 2713 vai na proa de Duna. Duna 27, vamos na frente. Você não é 2192, deixa 2106, autorizado o sinal do LSX2, a pista 10 já posta no localizador. A 2000, autorizado em LSX3, chamará a localização de Azul 6908, contact sinal Tower, frequency 118.905. Roger, Tower 118.905, Azul 6908, thank you, so long. Azul 2703, desça 3000 pets. 3.27 com retrés. Salvador Tower, good evening, Azul 6908, established on ILS, next grade, runway 10. Esquerda, na proa 030, limitado pelo custo localizador. Esquerda, 030, limit lock, 090. O 1098 reautorizado, descida agora para 4000 pés, ajustado 1021. 4021, 010. Salvador Gol 1868, cliente da Foxtrot no 4 para autorização Aracaju, 730. Gol 1868. Autorizado para Aracaju, nível de voo 230 conforme rota do plano de voo. Após decolagem, curva esquerda, saída UCA, transição Caju, controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5502. Autorizado, Aracaju, curva esquerda, curva Caju, saída 1208, 3295-5502, transponder, no 868. Protejamento correto, chame pronto para acionar. Passarelo, livrou. Passarelo 2224, no solo 22, táxi à direita, chamo 219 do solo. Cidade de Simbra, 09-8. Sanem 6212, complexo final do procedimento, chame torre 1 no 8.95. Azul 2713, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento, LSX2, pista 10, reporte no localizador. 2000, reportará o localizador, 2793. Sanem 3152, desça para 4000 pés, ajustado 1 no 0.21, sob vetoração curva esquerda, por UA 030, limitado pelo LOC. Esquerda 030, limitado pelo LOC. Descendo para 4000 pés, o ajuste 1021, a 3132. 1098, reautorizado, descida 3000 pés. 1098, curva direita na proa 080. 080. Azul 6908 on the ground at 25, leave to the right and call 121.9. Roger, next to the right and call ground 121.9. Azul 6908, call. Seu novo limite aqui de Mike 120 de Simbra. Limite 1205 para 3152. Salvador Ground, Grevinha do 6908, Yakov Charter 6 Kilo. Azul 6908, taxi approved by Alpha Kilo, position 6 Lima, apron 3. Alpha Kilo, apron 3, 6 Lima, Azul 6908. Localizado para o 2793. Casa 2793, chame torre 1 no 8 decimal 95. 2895, boa noite, obrigado. 1098, na Pro 150, está autorizado o sinal do procedimento que ele é fixo aí da pista 10, reposta no localizador. Passarei, 098. Continuando, aguardando a autorização 2793. Então, 3152 e desça para 3.000 pés. 3.3152. Puxa, né, 2.12, solo aos 2.7, táxi à direita, chama 2.19, solo. Localizador 098. 098, aguarde para chamar a torre. 713, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 109. 7, livre pouso, 2713. 6212. Puxa, né? 6212. Livre táxi, via Alfa e... Via Alfa para posição 05 do Pátio 1. Alfa para a posição 05 do Pátio 1. Está autorizado para o TAN 3152? Afirmativo, TAN 3152 na PO 140, reposta estabilizando. Igual a 098, bora. Foro 098, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 98. Solo 1868 para prospecto do tempo. 868, aguarde autorização. Aguarda. 27, 13, solo aos 31, táxi à direita, chama 21, 9, chama. Direita, 219, 27, 3, 1, 3. Rumo 098, vento 150 graus, 109, autorizado pelo posto 10. Sim, posto 10, agora 098. Do Pat 3 e Alfa e Kilo. Alfa, Kilo, posição 6 do Pat 3, 2713. Gente, ele vai chegar. Muito obrigado. Na 3152, esteja agora em 1 na ilha, desse mal 95, bom pouso. Obrigado, uma boa noite. Oi, boa noite, 7152. Informação, aguarde autorização de pouso. 868, só um instante. Oceaner 6212 já está no portão 05? Já está estacionado, vai cortar o motor, obrigado. Gente, o Gol no 868, portão 04, autorizado, chame pronto para o táxi. Marotá, 7008. 7152, autorizado pouso pistão 0, vento 150 graus, 109. Reverso 7152. 6 do Pat 1, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha da Juliette, boa na 098. Juliette, Gol 098. Gol no 098, aguarde para ingresso, mantém a posição. Sérgio. Gol no 868, PLB 1963, 2 horas 21, Recife alterna para o táxi. Livre táxi via Indy Alfa, ponto de espera, pistão no 0, Gol no 868. Livre táxi de Alfa, ponto de espera, 1895. Firmo, 1 no 8, pistão no 0. Gol no 098, livre ingresso, portão 03. 03, ligado. Salve, Salvador, boa noite, 7352, Libra Pita. Foque 1 no 2, 1 no decimal 9. Boa noite, T3152, livre a pista. T3152, livre táxi, posição 02. Livre táxi, 02, T3152. Cola, boa noite, 6890. Salvador Ground, American 230 is in position at gate 10. You have a good evening. America 230. Bye-bye. No 868, decola os 38, chama o controle no 20.8. 20.8, 868. Controle, boa noite, 68. 868, contato a decolagem, submantém nível de voo 230, via saída PUCA. 230 via PUCA, 868 agora. aqui na de Aracaju pro Gol 868. Gol 868, aguarde. Obrigado. E o nível final também, o 190. Entendi. Uno 868, autorizado a nível final 190 na proa de Conde, inicialmente. 190, proa de Conde, obrigado, 1968.